Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ô, Léo, me dá mais retorno, Léo. Alô, meu. Tá no ar aí, cara. Tá valendo, cara. Opa. Atlântida, todo mundo tá ouvindo. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico festivo. Bicha, estamos falando ao vivo de mais uma casa do ouvinte do Pretinho. Dessa vez estamos no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre, na casa dela, Aline Sokolovski. A Aline participou... Amiga. A Aline participou da promoção Telefonia Big e foi presenteada com esses tigres do Pretinho pra bagunçar toda a casa. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos receber aqui. A gente promete não quebrar tanto a tua casa. Tá. Não, tá, não é a casa dela. Na verdade, é a casa da sogra dela. É a casa da sogra. Então, da eu já fiz cocô de porta aberta ali atrás. Porque é a casa da sogra. Alguém passou e disse, tá achando que aqui é a casa da sogra? Eu falei, tô. E é. É a casa da sogra dela? Golpe! É óbvio que ela fez alguma coisa errada e aí quis passar a mão no problema. Vou levar os pretinhos lá na tua casa. Já deu pra ver mais ou menos quem tá nessa edição aqui. Potter tá aqui. Boa tarde, gente, tudo bem? Porã está aqui também. Oi, eu estou aqui. KG. Aí, beleza, bom final de tarde. Everton Cunha, sim. Mr. P. Piangers. Beleza, galera. Nós temos uma estrela móvel que andou muito pra chegar até aqui. Praticamente, né? Quase ele. Davi Carradine. Davi Carradine. Davi Carradine. Bicha. O Davi que tirou o carro de casa e veio e rodou 100 metros até chegar à casa da Aline. Eu pensei assim, pô, deve ser longe, né? 54, deve ser lá embaixo, cara. Dobrei a esquina. Já tá aqui. Já tava na casa. O Davi é teu vizinho, Aline. É logo aqui. Os meus sogros. Ah, é verdade. Aprende, Maurício. Da Aline. Muito bem. Isso, Aline, Maurício. Qual foi a tua frase e quantas vezes tu já traiu o teu namorado? Duas perguntas pra começar. Cadê o namorado falando nisso? Não é namorado, é noivo. Tá ali o cara. É noivo. O noivo ou fotógrafo da tarde. Ah, eu achei que tinha contratado esse cara aí, é teu namorado. Esse cara aí é teu namorado. Aqui, ó. Ela disse, vamos por ordem, então isso. Vai ter coisa pra ser dita. Aline, foi a frase, por favor? Essa pergunta o Piano já fez. Mas vocês não deixam ela responder. Deixa ela falar, não, eu acho que a segunda questão é mais importante. Quantas vezes já tá eu namorado? Não, deixa ela pensar, deixa ela pensar. A primeira é mais importante. Eu quero o Pretinho Básico na minha casa, porque eu faço 30 anos nesse mês de agosto e eu mereço uma big comemoração. Olha, com muita inteligência e muito bom humor. Aê! Uma salva de palmas pra Aline. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A segunda parte da pergunta. Dia, Aline, faz? É sábado que vem, né, Aline? Dia 28, né? Isso. A Aline é uma virginiana. Um dia depois de mim. Dia 27. A gente só vai ficar devendo. 30 também, viu? A gente só vai ficar devendo a inteligência, né? Pra isso a gente trouxe Davi Coimbra. Não parece 30 anos, né? Não parece uma balzaca, né, Davi? Muito mais, né? 32, 33. Aparece 45, é que hoje, né? Hoje, na verdade, as balzacas, elas foram aumentando de idade. A balzaca é 40 agora, né? Hoje é 40 anos. E a loba, eu sempre ouvi a idade da loba. Era os 40. A loba é 48. 48 é loba. Viu que a loba tem 52, meu. Tem alguma loba hoje aqui? Várias lobas. Adoro lobas. Mas tu sabe que a minha... Porra, Maurício. A minha sogra... Atenção, pessoal, Maurício. Atenção, pessoal, Maurício, vai falar. Cuidado aí, lobas, Maurício. É só pra dar uma, né, soltada no ambiente. Mas tu sabe que a minha sogra tava lá em casa agora há pouco, ela tem 50 e tantos, ela cortou tuas unhas, dizendo que é balzaca, cara. Eu dizia, velha, não é balzaca, velha. Explica do pé. É loba, velha. Porã, ela te falou, tu acreditou e deitou de conchinha com ela. Não, faz tempo. A segunda parte da pergunta, quantas vezes a Aline traiu o namorado, a gente vai deixar pro final do programa pra segurar a audiência, tá bom, Aline? Isso. E até lá tu tem um tempinho pra pensar. Segurar o namorado, tu quer dizer. Mas a verdade é a seguinte, ele vai ter direito de resposta e ele também vai dizer quantas vezes traiu ela. Exatamente. Tudo isso no final desse programa, não perca. Você tem um cara de fiel, cara. Não, ela ou ele? Ele. Hoje é... Ele é o famoso Barba. Barba, posso te chamar de Barba? Maurício, só deixa eu falar uma coisa antes aqui, tá? Fala. tweetado tudo aqui no blog, por favor. No Twitter. No Twitter, né? twitter.com/pretinho_base. Exatamente. Já tem a foto da Aline e o namorado ali. Tira uma foto do Diego Souza ali pra botar no Twitter também. Você tem os tá com a camisa do Palmeiras, inclusive. Sempre ali, tem os parecidos com famosos. Irlanda. Né? Passar rapidamente aqui o sábado 21 de agosto. Hoje é dia da habitação. Uma bela habitação aqui onde a gente está, né? Também é dia do Maluco Beleza hoje. Ah, é verdade, Magnata. Hoje é o dia do Maluco Beleza. E sabe por quê, Pause? Por que que é o dia? Porque morreu, foi o dia que o Raul nasceu. Foi o dia que o Raul morreu. Ah, o dia que o Raul, morreu. O Raul Seixas morreu em 21 de agosto de 1989. Ah, morria Raul Seixas. Dia 20, pô. Vamos cantar uma dele. 21 de agosto. Acho que o KG é o cara mais indicado pra cantar Raul Seixas pra nós aqui. É preciso amar as pessoas. Se não houvesse a mãe. Então hoje é o dia que se comemora a morte de Raul Seixas. Se lembra, né, Piantes? É difícil comemorar uma morte. Eu comemoro. Com exceção da sogra, a gente não comemora nenhuma morte, né? Não, no caso, a sogra da Lili. Por favor, o KG vai cantar Raul Antes Seixas. Antes de cantar Raul Seixas, quero dizer que também que no blog do Pretinho, a Flavinha nos avisou aqui agora. Tem as imagens, velho, né, cara? E toda a parada aí que tá rolando aqui na casa da Alvinha. Antes de cantar, tem toda uma história aí que eu vou falar. Ô, Girimão, se tu quiser cantar junto com o KG, Girimão. Então vamos lá, Girimão. Vamos meter. 1, 2, 3. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Vamos cantar junto? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Há 10 mil anos atrás. Quem sabe cantar, sai do chão! E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Olha, o Raul realmente. Valeu. Era um grande do Maluco, beleza? Gostava de tudo. É verdade. Eu preciso de um fone também, Magnata. Eu preciso também. Sou cantor de reggae. Eu gosto de cantar pra galera. Gosto de vir na casa do ouvinte cantar um reggae. Deixa eu falar pro pessoal que tá aqui que é legal participar, assim, bater palma. Ri é muito bom, fazer cara. Fazer barulho é importante. E outra coisa, tem um clipe aqui pro senhor. E não fazer cara de quem tá estranhando também ajuda um monte. Porra, quer trocar acho de que lugar. Tá na hora, né, Marcelo? Dos destaques. Verdade, amigo. É verdade, Marcelino. Cadê o Tu quer me derrubar, Marcelo? Marcelino tá lá. Quer me derrubar, tô enrolado nos fios. Tá na cozinha, Marcelino. Eu estava na cozinha mesmo. Tava dando uma olhadinha lá, o que tem no fogão. Tem que botar a trilha aí, ô vagabundo. Quem é o sonoplasta, vagabundo, que tá aí? Tava fumando maconha, vagabundo. Que isso, Marcelo? Vamos trabalhar. Que isso, Marcelo? É verdade, Marcelo. Tá batalhando meu programa, meu espaço. Tá batalhando mesmo, Marcelo. Uma professora ganhou uma indenização após ser suspensa por tirar fotos com um stripper. Opa! É verdade. A professora participava de uma festa de despedida de solteira. Opa. Deu um problema no disco. Tá mal, hein? A professora participava de festa de despedida de solteira de amigo. Isso rola muito. Já foi festa de despedida de solteira, Aline? Já com a minha sogra. Com a sogra! Olha! E tem imagens, hein? Tem imagens. É verdade. E tinha aqueles caras de sunga. Tem imagens. Tinha um stripper. Tinha stripper, sogra? Tinha. Tinha stripper. Qual era o nome dele? Marcelo. Porã. Não, é. A senhora liga pra ele quantas vezes por semana? Muito bem, a despedida rolou só uma vez ou rola todo final de semana? Só uma vez por semana, né, Marcelo? Quem aqui nunca foi, né? Quem aqui nunca foi numa despedida de solteira? Eu já fui, Marcelo. E já curtiu um striptease? Já curtiu um striptease. E acabou conhecendo um striptease chamado Paulo, né? Um cara que faz. É verdade. E é muito interessante. Tatuagem de dragão. É o Pauladão. É o nome dele. Pauladão. Outra notícia: pra quebrar recorde, americano de 78 anos anda 4 mil vezes de montanha-russa. 4 mil vezes? Esse não tinha que fazer. Ficou sureta 90 vezes no único dia, ele andou. Nossa senhora. Ficou bem doido. E a polícia francesa prendeu duas adolescentes. O que elas estavam que fazendo? Que teriam roubado centenas de euros de clientes em caixas eletrônicos. Vai que elas roubavam, notícia Marcelo? Séria essa, hein? Sou eu que falo isso. Como é que elas roubavam, Marcelo? Notícia importante. Elas desviavam a atenção das vítimas mostrando rapidamente o peito. Baixa os seus peitinhos. A sogra da Aline vai representar, vamos fazer uma reconstituição. Essas são as imagens de reconstituição, como é que era feito? As imagens, olha as imagens ali. As isso, mostrar o peitinho, exatamente. Isso aí. É verdade. Exatamente, tá bem. Tá legal, hein? Tá sogra legal. Tá maravilhosa. Tá legal, eu gostei, Marcelo. Tá filmado, hein? As garotas tinham 14 anos, amigo. Nossa, anos não e pode, foram Marcelo. Entregues à promotoria de Paris para serem indiciadas, enquanto uma cúmplice de 12 anos foi levada para casa para ver os pra peitinhos casa de dela. Quem? Pra casa dos policiais. Ah, mas é uma brincadeira inocente, né, cara? Mostrar o peitinho e roubar inocente é, agora, não pode, mano. Não, Marcelo, isso não pode. Quer dizer que tu já fez isso, mostrou teu peitinho e roubou os não, eu não, mas o Porã tem tetinha, o Porã já mostrou. geralmente, né, eu tenho que apelar pra alguns subterfúgios, né, gente? Né? Vai, Pikachu! Cara, é 6:00, a gente não tem o relógio aqui na parede da casa. É 6:15, KG, tá na hora, KG. É, os flatos do dia! Tá bem, calma aí, Capu. Boa, Capu. Pretinho básico com KG. Só que 13:02, Luana Piovani curte show em clima de romance no Rio. Olha! Boa. Que horas? 13:02. Sexta pra sábado pode, né? A Luana Piovani que é pioneira, né? Foi a primeira apanhada da Dolabella. Agora tem uma segunda, Biscate, que apanhou também. Tá, mas isso, a atual mulher dele. Atual mulher. Tá processando ele por... Aline, o que, que tu acha da violência contra a mulher, Aline? Um horror. Cala a boca, Aline! Cala a boca! Não! É um horror mesmo. Não, mas é... Então, parece que a Dilma abriu 17 pontos, né? Na Datafolha. Sim. E o Dado abriu 14 na ex-mulher. 6:05, Kaique Brito e Diego Alemão curtem balada juntos no Rio. 6:00 da manhã. Que maravilha. Do Big Brother, ó, ali, viu? Ali, sabe. Quem é o Diego Alemão? O Diego, né? Alemão. E a Kaique Brito. Não, é o Kaique. Ah, é o Kaique. Ah, eram dois meninos. Mas como é que eu vou saber, cara? Kaique dois Brito. Meninos. O que que ela faz? O Kaique Brito é o ex-cunhado do Pato. É, o irmão da Stephanie Brito. Ah, tá. O Neila conhece bem tanto o Kaique Brito quanto o Alemão. Maravilhoso. Eu fiz a seleção dele e a seleção dele foi ótima. É mesmo, Neila? Tem um vocal, um poder vocal ótimo. E o Diego Alemão? O Diego Alemão não fiz teste, não conheço. Big Brother não me envolve. 9:27, Fernanda Tavares posa... Não, passa protetor em Murilo Rosa na praia. Oh! E aí, Potter? Aí, Murilo Rosa é um cara que merece ter o corpo... Com Aline Sokolovski, que é ouvinte premiado do Pretinho, vai falar o que, que acha do Murilo Rosa. Fala, Aline. Ai, meu Deus. O namorado. Ah, namorado não gostou. O noivo do lado. Alguém assoprou aqui. Alguém assoprou. Ai, meu Deus. Olha, noivo da Aline, o ai, meu Deus, já tá respondido. Meio-dia e 58, Justin Bieber salta de precipício no Caribe. E o que aconteceu? Parece que não foi mais visto. 15:22, candidatas a Miss Universo desfilam de biquíni. Comentário do Potter. O sogro da Aline vai falar. O sogro da Aline vai falar sobre o desfile das Miss. Cadê o som? Não. Para aí que ele tá escondido aqui comigo, aqui, o sogrão. Não, para aí, sogrão. Pode ir lá falar com o sogrão. Ih, o pause já tá dando jeito no sogro. Deixa que eu seguro aqui a parada. Tá ali. O comentário. Pergunta o nome dele, Everton, por favor. Presta atenção. Candidatas a Miss Universo desfilam de biquíni. O senhor acha que a Marta Rocha vence dessa vez? Não tem outra? Boa. A Marta Rocha é torta, né? E agora? Questão de... Que horas são aí, por favor? Questão de... 18:18. 10 minutinhos atrás. Pra isso que 10, tu vê, Davi. 6:18 agora. 10 minutinhos atrás. Então eram 6:08. 10, não mais do que isso. Não mais 10 minutinhos 10 atrás. Minutos, gente. Cantora deixa calcinha mostra em festival inglês. Olha! Não diz. Ela ainda tá no anonimato, ela é cantora. Não assina o nome. Que tipo de manchete é essa? Ela pediu pra não divulgar o nome. Sábado minha equipe fica meio... É só uns cantoristas. Mas olha aqui, mas vale a pena botar agora 6:17, 6:18, Marcos Pianchas tira o seu saco de lixo do corpo. O saco de lixo, pra quem não sabe, é a jaqueta style... olha, que olha, Max Pianca. Tem que tuitar aí. Eu trago isso pra casa dos ouvintes pra depois o lixo, a sujeira aí. Ele leva. Lixo seco, ele leva. Seco. É o Mendigo Style, né? Mendigo Style. Mendigo Style. É, o Pretinho Básico tá falando ao vivo aqui da casa da Aline Sokolovski, que eu vou aprender até o final do programa. Sokolovski, não é? Sokolovski. É Sokolovski, cara. Aline o quê, Dudu? Sokolovski, cara. Participou da promoção Telefonia do Big, foi presenteada com essa visita aqui do Pretinho. Você também pode participar, porque no mês de setembro estaremos de novo em outra casa de um outro ouvinte. Agora vamos ouvir ele, Davi Coimbra. Quer que eu cante? Eu quero. Temos aqui um gentil e-mail. Deise Pereira. Deise Pereira? E ela botou um título especial pra ti. Ela disse assim: Maurício, gostou do título do e-mail? Qual que é o título? Maurício, eu pegava a minha amiga também. Isso é bom, Maurício. São subterfúgios dos ouvintes pra terem o e-mail lido no programa, pessoal. E funciona. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Inclusive, quem quiser mandar e-mail pro Pretinho, tem que botar Maurício, é lindo, e aí isso. É o e-mail é lindo, ali. É selecionado. É sempre bom esclarecimento, né? Eu e minha amiga Maga ficamos filosofando, ela bota entre aspas, no trabalho, ao invés de produzirmos algo útil. Então, em uma dessas introspecções, ficamos nos questionando como seria o homem perfeito. Descobrimos que ele deve ser e ter as seguintes qualidades: sensibilidade do féter. Super sensível. É a mulher perfeita, é isso? A voz do Pi. Olha, tá, dá bem. Um tostão na voz. E ela bota entre aspas: boa noite. Tá bom, é só fechar os olhos que tá rolando. Não, mas esse é o Cid, não é o Pi, né? Não, mas o toda, Pi... Olha, mas toda, o mulher, tá toda mulher que fecha os olhos na minha frente se apaixona. Tenta imitar os... a primeira coisa que eu vejo numa mulher são os olhos. Se usa óculos, eu tenho chance. Desde que não esteja com os óculos, né? A inteligência do Davi. A sinceridade do Porã. Atenção, pessoal, o Porã vai ser sincero. O Porã não mente, né, Porã? Não minto. Davi, a partir de agora não tem mais qualidades. Não minto mais. Quem sobrou aí, grisar na turma aí. Né? O humor do Pianger. Nossa senhora! O mau humor do Pianger. A dedicação do Maurício, por que será dedicação? Eu me dedico muito, Davi. Horrível. Eu me dedico muito. Só um pouquinho, a dedicação não é uma qualidade. Não, sabe o que é? Toda namorada elogiou isso. Dedicação é esforço. É as meninas. Dedicação é esforço. Maurício, amor. É que as meninas não tinham mais o que colocava. Dedicação é bom. E o Porã tem razão, que é esforço. Dedicação é esforço, porque o Maurício é esforçado. É esforçado. E esforçado é aquela coisa de carro antigo sem bateria. Sou eu. E tipo assim, e pode ser o esforçado, também pode ser aquele cara que tem paciência com a mulher, entendeu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não, é. Olha a cara da Aline pra ti. Esforçado é o esforçado. Pergunta pra Aline qual é a qualidade do noivo. Vamos ver. Olha! Além de lindo e gostoso. Olha! Lindo, tesão, bonito e gostosão. Aline, isso a gente consegue perceber. Fala algumas qualidades, assim, interiores. Isso a gente consegue. Não, parei um pouquinho. Não, tu tá com ele só, então, porque ele é lindo e gostoso. Não, e a vida interior, amigo? Isso, tu é um objeto pra ela. Tu é um objeto na mão da tua mulher. Agora pergunta pra ele qual a característica principal dela e ele vai responder: mentirosa. Aline, aí? Ele é muito querido, muito atencioso, muito carinhoso. Dedicado. Dedicado que nem o Maurício. Dedicado. Como é o nome do noivo? Leandro. Dedicado. Não, e tem detalhe, o anel de noivado dele é maior que o anel de casamento do Porã. Como tu repara em mim, ó. Pô, te contar. Me deixou mal agora. Isso quando o Porã usa, né? Eu uso sempre, cara. Sempre que tu chega em casa. Fora os amigos meus que usam aliança, dizem que é o anel pelo Porã. Que na entrada, o Porã paga, pela... 50 pila por mês pros porteiros. Pro guarita, porteiros, não, que chegar e eles lembrar: seu Porã, a sua aliança. E aí, caso o Porã tenha perdido, o pessoal da guarita tem uma caixinha com alianças pro Porã. Todas iguais. E todas têm o nome da minha mulher gravado. Todas. Tem uma etiqueta penduradinha: Porã. Seu Porã. e quer ver o trabalho que ele passa no Photoshop, colocando aliança nas fotos da balada do Pretinho. Só colocando. Não, mas agora não. Ele tem uma nova mãe. Agora ele tá hino, hino de seleção, sabe? Ele bota as duas mãozinhas pra trás nas fotos. Cadê os braços do Porão nas fotos? Que... Davi, o que mais aí, Davi, do e-mail da Depois da dedicação. Cara, eu também amo vocês, velho. Só isso que eu queria dizer. Isso é bullying no Pretinho. A dedicação do Maurício, a masculinidade do Neto. Oh. É o cavalinho, né? É o cavalinho do programa. Nego velho, com todo aquele tamanhinho. Pessoal, é o cavalinho, o cavalinho. A beleza do Potter. Olha! Ah, mas olha que aí, mau gosto, hein, tia? Que mau gosto. Maturidade do KG. Oh. Tá me chamando de velho, né? Por tabela. A maturidade. E eu botou Lelê, ainda estamos tentando descobrir. Nunca será, aí, nunca será. Sendo assim, concluímos que o homem perfeito não existe. Bom! É isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Foi a Deise Pereira e a Margarete... De Guaramirim, cara. Ah, Guaramirim, conhece? Onde é que é Guaramirim, Pedro? Uma vez eu fui num festival de música em Guaramirim, que o palco era num galinheiro. Ah, toquei lá, Magnata. Eu me lembro disso aí. É uma das poucas coisas que eu me lembro da minha carreira. É que eu toquei lá num galinheiro, em Guaramirim. Guaramirim. É, Magnata. E aí, vai daí, Everton Cunha. Eu preciso registrar que por favor, um presente. Registro. Diego Souza, que já foi comentado agora há pouco, né? Tá no Twitter. Dá no mínimo um presente suspeito para Potter. O que no que mínimo, deu? Ele deu um livro pro Potter intitulado A Mulher Nua. Adoro. Um estudo do corpo feminino. De quem? De quem é o autor? Isso é perigoso. Com fotos. Com quem é o autor? Quem é o autor? Davi Coimbra. Desmond Morris. Abre uma página aleatória e lê um parágrafo, por favor. Outro detalhe anatômico do braço que merece menção. Tá, vai adiante. Folheia mais algumas. Vamos passar do braço. Esse é importante. Eu peguei o importante. Outro detalhe anatômico do braço que merece menção são as muito amaldiçoadas, muito depiladas e muito desodorizadas axilas. Mas o cara já tá criticando. O cara tá querendo, então, que a mulher tenha mais... Eu não sei. Pelos eu no sovaco. Vamos falar mais cheiro popular. Segue dizendo assim, essa pequena zona pilosa desempenha um papel químico importante e reflete uma grande mudança nos hábitos sexuais da espécie humana. Só pra ter ideia, este livro tem... Como é que o cara conseguiu enrolar, cara? 250 páginas. Tu teria paciência de ler quantas páginas nesse ritmo? Então vamos fazer uma enquete. Quem tem pelo embaixo do braço, levanta o braço pra gente ver, né? Eu depilo, eu não tu tenho. Tu sabe que existe, mas os cientistas dizem que tem 2 bilhões de micróbios por centímetro quadrado embaixo do braço. Que nojo. Embaixo do braço? 2 bilhões. E mesmo língua, depois do banho? No meio das pernas, então. Potter! Olha pra trás, Potter. Só um pouquinho pra encerrar o assunto A Mulher Nua, livro presenteado por Diego Souza para Harry Potter. Tá no encerrado hoje, já, Não, olha, ouve, Marcos, ouve. Ele quer ver o jogo escrito na contracapa, é importante. Há 5.000 anos, senhoras da elite do antigo Egito faziam questão de raspar a cabeça para ostentar pernas com cabelos femininos de povos subjugados. Na região hoje conhecida como Alemanha, durante as tempestades, mulheres exibiam as nádegas nuas à porta de casa. Olha! Por que que a gente não pegou esse tempo, né, cara? Entendeu? Pô, esse tempo seria legal. Imagina chegar e... Bom, não vou falar mais nada. Deixa, atenção, pessoal. Se tu quiser, eu te ofereço a minha nádega nua. Na porta de casa, mano. Eu teria medo se eu fosse presenteado com esse livro por um homem. Eu vai daí, medo. Potter. Eu vou com uma cantada. Cantada do Potter! Apoio! Ali, refrigerante, né, zumbu! Como pode? Você é tão gostoso! É obviamente que eu vou chegar na mulher mais safada da casa, que é a dona da casa. Aí, Aline. A sogra. É a sogra. A sogra? Sogra. É a sogra. Pergunta o nome da sogra, que já Potter. Mostrou um seio aqui no programa hoje. Deve ser uma mulher fácil de chegar. Pergunta o nome dela, por favor. Olha, meu marido. É brabo, olha, ele é brabo. Ali, ele tá com o braço. Ele é brabo, ele é brabo. Tô com um braço só, mas tu vai te dar mal. Olha! Sogrão ali, futuro corno. Pergunta o nome dela, Potter. Tá com o braço quebrado, né? Foi a senhora que quebrou o braço dele? Foi. Eu falei pra senhora não comprar o Kama Sutra. Falei pra senhora. Com essa idade, né? É difícil, né? É difícil. Tá tomando Viagrinha, né? Claro, cara. E aí, como é? Conta pra gente a experiência. Experiência, como é que é? Como é que é? Dá dor de cabeça? Não dá? Não, dá no braço. Dá dor no braço, Viagra. E ficar aqui sem... Essa é boa. Chega na sogra da Aline e fala o seguinte: cuidado. Ah, me chama de Lan, que eu te levo pra minha house. Lan house, que mal. Não deu, né? Que fraca essa. É ruim, hein? Tenta outra, então. Essa não gostei. Me chama de Globo... De novo? De novo. Me chama de Globo, que a gente se vê por aqui. Tá piorando cada vez pior. Tá ruim, não levou. Horroroso. Tá ruim. Não me faz usar a melhor de todos, né? Se eu reencarnar como um formiga, vou torcer para você voltar como pote de açúcar. Agora nocaute. Então agora eu vou derrubar a senhora. Olha só, vou já direto pro andar de cima. Já. Posso usar aquela? Vai. Ó, se beleza fosse bosta, tu estarias toda cagada. Terrível, muito fedorento. Essa é proibida. Potter, obrigado, muito essa obrigado. Nunca fale. Como o Potter já ganhou mulher assim, essa, né? Essa daí é tão fatal que foi proibida pela Convenção de Genebra. Não, lá. Não. Essa o Potter não ganha vale. Muita mulher assim. Tratado de Tordesilhas proibiu também. Tá na hora de fato. Olha o depoimento do sogro. Eu nem vou fazer nada com ele com essas cantadas. Tá na hora de faturar aqui no Pretinho. É os classificados do Pretinho. Bota a vinheta aí, Capu. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Primeira oferta, estou anunciando uma raquete de tênis Prince. É isso, é Potter? Prince. Uma raquete de tênis. Como é que é? Prince. Raquete do Prince? Semi-profissional, ótima para quem está iniciando no tênis. Ela possui ótimo. Um ano e meio de uso. Tem cor azul com cinza, cordas brancas, vibrador balolar. Che! Mas tem vibrador? O vibrador é um pequeno adesivinho que se coloca. Não é adesivo, é uma borrachinha que se coloca entre as. Ah, mas é pequeno? Entre as cordinhas, e aí o barulho da bola na raquete fica mais firme, assim, sabe? Não faz aquele. Ele vende separado o vibrador? É o vibrador balolar novo vermelho e capa protetora preta da marca Prince. Está em ótimo estado, R$150. O contato é vendoraquete@gmail.com. vendoraquete@gmail.com. E a segunda oferta de hoje... Depois critica o presidente Lula quando ele diz que tênis é um esporte da burguesia, né? Exatamente. Cara? Cento e tantos pila, mas... R$150 reais para iniciantes. Detalhe, tá dada. Quanto é que dá uma chuteira, um par de chuteira? 150 mesmo. Também. Mas não precisa de chuteira para jogar bola, né? Ah, mas e a bola, quanto custa, Davi, hoje em dia? Ah, e aí o aluguel... O aluguel da quadrinha. Não, mas é tu que joga na quadra, tu não precisa jogar aqui no meio da rua. Não se joga mais. Uma raquete. Né, Marcos? Vai ali na Cruzeiro pra tu ver só. Não, mas Davi, tá barata a oferta de uma raquete do Federer, por exemplo, do Nadal, custa. Essa com que tu joga? R$800. Eu jogo com a minha que custa 900. Ah, pensa bem. Pensa bem antes de investir esse dinheiro, Magnata, que eu tô com uma parada nova aí. Manjericlone tá bombando, voltou aí, né? Então, quem sabe guarda uma grana e acessa o site. Acessa o site ou magnata.com.br. Tem várias barbadas lá. Segunda oferta aqui dos classificados do Pretinho. Oportunidade para cabeleireira e manicure. Próximo ao Shopping Praia de Belas em Porto Alegre. Oh. Entrar em contato pelo fone. 3231-9882. Repite! 3231-9882, vagas para cabeleireira e manicure. Aí, Marcos, Aline, quantas vezes tu vai na manicure por semana, Aline? Uma. Uma vez. O Maurício vai mais. Eu vou às terças e sábados. O Fetter vai três. Vamos faturar? Vamos faturar! Chegou aqui o grande e-mail desse grande parceiro que é o Alexandre Sicari Rosso. Como é? Ah? Alexandre Sicari Rosso. Esse cara aqui, ele me mandou uma mensagem: música romântica. Olá pessoal, hoje troquei dois pneus do meu carro e quando o rapaz perguntou se eu queria levar os pneus antigos, eu lembrei do Almir e pensei: vamos faturar. Grande negócio. Portanto, vendo dois pneus, 185-70-14, super careca, não pode ser usado no carro, mas é ideal para criar Aedes aegypti. Podendo também ser usado para outros insetos. É boa. É. Abraço para o Alexandre, é o desclassificador. Tome! Obrigado, Alexandre. Muito bom, show do intervalo, já voltamos com o Pretinho ao vivo aqui da casa da Aline Sokolovski. Acertei! É isso aí, cara! Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, pessoal, Pretinho Básico voltou. Pessoal, vamos botar a roupa que voltou o programa. Atlântida, todo mundo tá ouvindo, estamos de volta ao vivo fazendo o Pretinho Básico da casa da nossa querida ouvinte, querido. Aline Sokolovski. Aline participou da promoção da telefonia do Big e foi presenteada com essa visita aqui na sua casa. Inclusive, a gente tá falando aqui da zona sul de Porto Alegre, Avenida Icaraí, número 54, tem um movimento grande de carros aqui na rua da Aline. Então você não tem que tá... nenhum carro aqui. Tem muita gente passando aqui, Gadir. Então você que tá passando de carro aqui, pode buzinar pra gente, pode fazer o alguém aqui. Tirar a roupa, mostrar os peitos. Pode fazer o que quiser. Estamos na Avenida Icaraí, número 54. E hoje à noite não tem o que fazer. Sul de Porto Alegre. Eles vão jogar coisa aqui pra dentro. A janela tá aberta. Aline e o noivo tá na... Não, temos uma coisa na janela. Muito importante, ainda no programa de hoje, o noivo vai parar de enrolar a Aline e vai marcar a data do casamento! Você não pode perder esse momento, vai ser pela primeira vez um programa de rádio vai marcar o casamento ao vivo. Durante o intervalo. Não, ele já disse. E nós vamos o casamento. Ele já disse que ele marca na condição da resposta. Não, que vai ser. Não, mas eu acompanhei as negociações durante o intervalo. E toda a família se envolveu. Não, e olha só, Davi. Eu vou dar em primeira mão o ano 2034. Olha aí. Hein? Aí depois a data, aí a gente vai. É, não. Na sequência, tem um ano a gente todo libera pra trabalhar. Claro. Mas não, ele cedeu. Mas isso aí vocês estão querendo botar eles num tipo namoro na TV do Silvio Santos. Assim, cara. Claro, cara. Chega de rolar essa menina. Imagina, cara. Ele pede, ela diz, não, amor, não tá na hora da gente casar. Mas pra isso é que isso serve. É o que mais acontecia no namoro da TV, na TV. Ah, mas aí o Ibope mas é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, sangue, né, Marcelo? É verdade, a gente quer audiência, amigo. Verdade! A gente quer... É verdade, Marcelo! Pontos na audiência. É verdade, tá mal o programa. Patrocinadores tá mal lá, investindo. Né, tribunal na TV tá mal. Esse olha que só, a gente gosta. Quem tá planejando esse casamento é o Meira. Evidentemente, né? Eu quero aqui agradecer a família que mostra, né, o quanto é bom, que né? Que recepção. Tá desempregado, né? Tá desempregado, né, mesmo? A casa é bonita, né, querido Cagê? Tem um quartinho no fundo ali, doutor Meira. Colocar os lustres, os docinhos estão deliciosos. Foi bem planejado. Você que tá o jogo do Grêmio agora, mesmo. Ué, conforme nós planejamos. Muito obrigado, né? Doutor Meira. O Grêmio Aline, tá perdendo, né? Só pra informar. Já o doutor Alceu vai dar todo o serviço querido, completo. Doutor, é que a Aline... É pra parar de falar? É pra parar de falar. É porque a Aline quer fazer agora uma... Declaração de amor? Não, ela quer mandar um alô pra uma pessoa muito especial, que é o irmão dela, né? Que nos ouve fora do país, é isso, Aline? É isso, eu quero mandar um super beijo pro meu irmão Felipe, minha cunhada Fernanda, que estão morando há 2 anos em Israel e estão ouvindo o Pretinho pela internet. Um lugar tranquilo, escolheu um país. Israel tá bombando, né? Tranquilo, um país que não sofre ataques. Diz isso pra minha mãe que tá ali. Todo mundo adora. Ela ficou em dúvida, eu vou pra onde? Congo ou Israel? Foi pro Israel. Qual é a cidade que eles moram lá? Eles estão morando perto de Tel Aviv. Planejou bem, né? Jogou bem, é. Doutor Alceu, tá na hora do bola nas costas, doutor Alceu. É bota meta, bota meta, entra aí, doutor Capô. É bota meta. Bora, Maurício! Estamos aqui com bola na costa! É isso aí, doutor Alceu, como é que tá o Brasileirão? Doutor Maurício, tem 3 jogos rolando no Brasileirão agora! E o Grêmio já tá perdendo, doutor Meira! É evidente, né, que não era o que nós gostaríamos, tá, né, mas... 1-0 pro Ceará e o gol contra do Magrão, que é o artilheiro do Grêmio! O William Magrão, né, depois do artilheiro do Grêmio. Depois dos dois do meio da semana passada, né, o Magrão agora tá compensando. Tá fazendo mais um agora. E o que mais, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Avaí também tá jogando com o Botafogo. Tá 0-0, hein, Botafogo? Como é que tá o Botafogo? E o Goiás tá empatando com o Grêmio Pause. Prometo, é da zero a zero. O time do Pause é o Botafogo aí. Esse é o jogo. Deixei gravando em casa, Goiás e Grêmio por dentro, depois eu vou pegar. Fazer direitinho, analisar. Vai ser a meia-noite de domingo, né? O Figueirense fazer um carreteirinho, Thiago. Jogou ontem, empatou com o Duque de Caxias, perdeu um pênalti no final. Ah, opa, para! Tá bem, Figueira. E o Inter, doutor Alceu? Tá bem. O Inter só joga amanhã, doutor Maurício, às 16h com até 40. Mas olha, o que é importante, doutor Alceu, isso que o Pierre falou. Não, pro povo de Santa Catarina, se o Figueira faz aquele pênalti, ficava líder da Série líder B. Da Série B. E aí não fez o pênalti aos 46. Inacreditável. Não tá líder. Tá, Alessandro? Vai jogar amanhã, Alessandro? Não! Vai pra seleção argentina ou não, Alessandro? Sim, ficou o cara, eu queria agradecer. Porã? É todo pessoal e falar que. Porã mudou o número de telefone! Tentei ligar, porque o Porã esqueceu a aliança aqui em casa! Então, se o Porã tiver um problema, a tua aliança tá aqui! Tá! Filho da puta! Que isso, Dali? Valeu, Dali. Pô, Dali. Pô pra minha mãe, Dali. Deixa e aí, doutor Alceu, mas... Não, era isso, doutor Maurício! Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Então, Porã, chegou aquele momento, Porã, que a sociedade se mobiliza pra ouvir o Pretinho, Porã. Sim, agora nós vamos conseguir consertar o valo essa semana. Hoje nós vamos arrumar. Bota a boca! Bota a boca aí, Capu! Tem valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não veem. O valo! Esse colégio já foi assaltado. Cara, não, o valo, por favor, essa semana vamos consertar esse valo. Básico. Vamos nós lá. Bota a boca. Bom, cara, aqui o e-mail é de Edivaldo Miguel Petri, que mora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ô, Edivaldo! É o grande Edivaldo, é isso aí. A minha reclamação é referente à estrada que liga a BR-280 à Praia do Ervino. A Praia do Ervino? Lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina. A estrada não é esburacada, ela é tipo costelinha, sabe? Ou tábua de lavar roupa. São 14 quilômetros assim. No verão, a patrola passa nos fins de semana, mas agora, fora de temporada, a prefeitura esqueceu totalmente os moradores da localidade e não faz nada para melhorar a situação. Só vou porque minha mãe mora lá e a praia é boa. Manda aí um planejamento. Planejamento, doutor. Planejamento, né? O prefeito de São Chico e um fiadapu. Fiadapu! Pra todos os candidatos das próximas eleições, com a palavra aí a prefeitura. Pra todos os candidatos. Com a palavra a prefeitura de Jaraguá do Sul, quem mandou foi o Edivaldo Miguel Petri. Muito bom, Edivaldo. E ainda hoje no programa que é ao vivo da casa da Aline Sokolovski, o pedido de casamento de seu noivo. Sol aqui. Pérolas do Enem. Vai, Marcola. Tá suando. A terra vira-se nela mesma. Acho que ele vai fugir. E esse difícil movimento chama-se a rotação. É o movimento do Potter. O Potter faz muito esse movimento, né? A pergunta da prova. Qual o meio de transporte mais utilizado no deserto da Arábia? Resposta. O tapete. Pô, tem sentido. Na boa, o Brasil precisa de seres humanos com essa criatividade. Isso aí. Agora, olha essa daqui, melhor ainda. De quem a frase o importante é competir? Resposta de um perdedor. Rubinho Barrichello. Quem que é mesmo, Davi? É Barão de Cobertão. Barão de Cobertão. Barão de Cobertão fez essa frase aí. Grande Cobertão. O coração serve pra bater. Ele fica batendo e quando para, a pessoa tem que colocar um contador de passos. Meu! Cabral andava nu, pois perdeu as calças no Triângulo das Bermudas. Nem passou por ali. Deu um exemplo de dígrafo. Ah, não, de dígrafo. Deu um exemplo de dígrafo, tá na prova. Resposta. Dígrafo. Com quem andas? Que maravilha! Pérolas, criativo, né? É bem criativo, né? E aí, Davi, o que tem aí pra nós? Nós temos um outro gentil e-mail. Olha! Que é crítica ao e-mail do PB das 13 horas, homens machistas. Existem? Vocês falaram sobre isso? Não, a gente nunca fala nunca sobre fala isso. Nunca fala sobre isso? Não, não lembro. PB não é um programa. Ela tá falando isso para as meninas, tá? Gurias, os homens são assim desde sempre. Quem mudou fomos nós. Nós saímos de trás do fogão e da pia e fomos trabalhar fora. De trás do fogão? Não, da frente aí do fogão. Aí começou todo o problema. Elas ficavam atrás do fogão. Aí não consegue cozinhar. Isso é o tipo da mulher que não sabe cozinhar. Atrás do fogão. Ficava trocando gás atrás do fogão. Solve na... A gente libera as manifestações femininas e masculinas conforme o Davi vai lendo. Aí pra mostrar que tem três pessoas pelo menos olhando aqui, tá? Então, quando o Davi fala uma frase feminina, as mulheres podem gritar e os homens vaiar e vice-versa. É, pô... ela já começa atrapalhada porque quem troca o gás é o homem, entendeu? A mulher não tem que estar trocando o gás. Ela tava, que fica na frente do fogão. Ela tava limpando a cozinha atrás do fogão. Arretou o fogão pra tirar o pó lá de trás. E por sinal, se um dia, amigo, você encontrar uma mulher que limpa atrás do fogão, casa com essa mulher. É uma bela mulher. É uma mulher. Boa, pergunta pra Aline, sabe se ela que ela, as mulheres de hoje em dia não limpam atrás do fogão. Porã. É uma vergonha. Aline. Já limpou o fogão, Aline? Atrás, não. Aí, ó. Tô falando, mulher de hoje em dia não limpa mais. Olha a quantidade de teia de aranha que tem lá atrás, Aline. Tá, mas então o que será que a Tatiana tá fazendo atrás do fogão? Mas é que tem um problema físico. Tem que puxar o fogão. Claro. Aí, então, o homem tem que estar do lado. Aí tu chama o Ricardão pra puxar o fogão. Não, aí chama o Porã. Mas daí ele aproveita e limpa. O Porã tá com uma empresa de puxar fogão. Não, quem puxa o fogão sou eu, Magnata. O Porã é puxar trenó, não é fogão. Quem puxa trenó é o pé. Peraí, não me confunde. Eu sou aquele outro, aquele pequeno detalhe. Deixamos o avental, a vassoura e o pano de chão para ter uma profissão. Isso foi mal, né, cara? Isso foi mal. Não precisava, né, cara? As opiniões do Porã. Não precisava, cara. Pra que ficar tão bonita uma mulher com uma vassoura, né? Eu acho sexy. Eu acho melhor só de avental. O Henrique Castelli também. O Henrique Castelli adora a vassoura. Eu acho sensual, inclusive. Só de avental. Avental e vassoura. Imagina. Porã, cara, ouvir o e-mail. Eu acho melhor ouvir o e-mail. Vamos no e-mail. Tá, vamos lá. Porã, tu já deu todas as opiniões, agora ouve o Davi. Passamos a ter menos filhos. Já dei o sangue pelo programa hoje. Passamos a ter menos filhos, ir pra academia e cuidar do corpo. Sim, como é que vai ter filho se passa o dia na academia? Com o instrutor da academia. Tem o professor, né? Tem o professor da academia. É o personal trainer. Aliás, você agora que está no carro com o seu namorado e que trai o namorado com o instrutor da academia. Isso acontece você muito. Você que tá vestida nós com roupa sabemos, da academia. Nós sabemos. E agora tu tá tentando esconder, tá olhando pro lado. Tá abrindo porta-luva, tá tentando, procurando alguma coisa. Tá disfarçando. Falando. Celular, começou a falar alguma coisa agora. Você é uma... Esqueleta! E esse negócio de professor de academia, cara. Vocês já viram como é que é o alongamento de academia? Já viu? Alongamento, o cara pega a perna da mulher. Como é que é? E ele joga. Não, eu vou mostrar aqui. Adoro! Ele joga a perna da mulher. Vai, Davi, vai lá pra cima. E ele vem pra cima da mulher. Ele monta. Parou. Cara, não faz isso com o piante. Davi, tu mora aqui perto, Davi. Ai, cara. Vai matar o Olha a fofocaiada que vai dar na vila amanhã. Ele monta em cima da mulher, cara. Ele bota aquela perna pra cima. É horrível mesmo. O tornozelo dela fica no ombro, cara. Sim. E ele fica por cima dela, fazendo aqueles movimentos. Vagabundagem, cara. Não precisa fazer isso. Eu também acho. Não precisa eu fazer isso. Acho que não mulher precisa. Minha, não faz alongamento. Mulher boa, minha. Davi. Mulher boa, minha, Davi. Eu boto pra lutar boxe, tá ligado? É isso aí. Mas aí descende, Davi. Aí tem o massagista depois. Porã, vai te não, pior, vai se virar contra ti, Porã. Não, e ela diz aqui, ó, deixamos de dar prazer para sentir prazer. Que isso, mano? Nunca. O Maurício. O Maurício. Aliás, vai. Né, se alguém quer sentir prazer, né? Não me liga. Pretinho, tem um e-mail. Eu gosto tanto. É verdade. Eu gosto tanto de orgasmo que eu não dou pra ninguém. Quem quiser ter prazer, o Pretinho tem um e-mail exatamente. Qual é? Qual para é? Você sentir prazer. PORA@atlantida.com.br Com fotos, por favor, gente. Sim, fotos do último verão. Participação na organização. Começou a chegar agora foto de mulher do verão de 2007. 2007 não ela dá, era magrinha. Não dá. Né? Não, tem que ser o verão 2009, 2010. Mas tu olha aquele e-mail lá? Eu não tenho acesso. Davi, termina o e-mail. É melhor nós ir no e-mail, né? Ela diz o seguinte. É melhor. Não precisamos... Aqui é uma mentira, cara. Não precisamos mais de um homem que nos sustente, que nos dê segurança ou posição social, viu, noivo? Nós conseguimos isso sozinhas. Acabaram as relações de fachada, sem amor, sem respeito, noivo. Não precisamos de homem nem pra ter filhos, noivo. O Davi vive, né? O Davi Vila. Já que a sociedade já absorveu os filhos de mãe solteira e as próprias mães solteiras. Cara, tu fala isso porque tu é nova, querida. Seja uma mãe solteira com 40 anos, 45 anos, toda caída com peito lá perto do joelho pra ver se alguém vai te querer. Aquelas etíopes assim, né? Que isso? Adoro o peito perto do joelho, adoro. A diferença é que hoje estamos mais próximas deste comportamento masculino, fazendo com que eles fiquem mais à vontade para serem eles mesmos. Vagabundo! A preocupação deveria ser deles, já que para conquistar uma mulher, para ser mais do que uma companhia, do que ser uma companhia, uma companheira, está cada vez mais complexo. Ou vão dizer que abrir a porta do carro, puxar a cadeira e chegar na hora marcada para um chimarrão na redenção, basta? Não. Basta ou não basta? Acho que ela tá um pouco revoltada, né, pessoal? Abrir a porta não basta, meu? O que ela quer agora? Ela é a Tatiana. Quer que tu feche também, tem que abrir e fechar a porta. Eu não sei o que a Tatiana quer. Nem ela sabe. Mas eu queria chamar agora, amigos, um dos dois grandes momentos do programa de hoje. A gente tem dois momentos a cumprir nessa noite de sábado aqui. Vai, Dirceu. Na casa de Aline Sokolovski, que é a ouvinte premiada na promoção da telefonia do Bini. O noivo acabou de cofiar a barba. A Aline vai primeiro responder a pergunta que foi plantada lá no início do programa. Meu Deus do céu. Que era, Aline, quantas vezes você traiu o seu noivo, Aline? Nenhuma, senão não ia estar com ele. Olha! Cara, vocês são uns abobados, velho, na boa. E agora passar, temos tem o... Tem pela auditoria do Almir pra ver se passou na maquininha, na verdade, do Almir, Almir. Olha, pelo nervosismo dela, acredito que foi 14 vezes. Só pelo lance que ela olhou, ela deu uma geral na sala, 14 pessoas olharam pra trás, 14 pessoas se coçaram. Teve um que tá lá no banheiro até agora. E agora é aquele momento que o Dirceu vai fazer a trilha sonora, porque o nosso amigo Leandro, o noivo de Aline, vai finalmente parar de enrolar essa mulher e vai marcar o casamento. Para de enrolar, hein, magnata? E é o Paulo que vai fazer o meio de campo. Chegou a hora, Paulo, magnata. Pede pra ele dizer pra ti, tu fala a data, na próxima vez que ela perguntar, tu diz, não lembro. Eu já me esqueci tudo que tu falou. Quero saber. Cara, se momentos ter... constrangedores. Vai parar de enrolar a moça aí, magnata. Vou ter que parar de enrolar, né? Com essa pressão toda. É que eu enrolei a minha vida toda. E a vesguinha pegou e foi embora. Uma hora acaba, né? Se enrola tanto assim. Ah, acaba a paciência, né, magnata? Ela nunca te prensou, Paulo? Ai, ai, ai. Vai dar briga. A vesguinha me prensava contra a parede. Tá, vai, magnata, vai, a palavra é tua agora. Essa é a marcha fúnebre, Dirceu. Para, Dirceu. Ele já me pediu em casamento, falta marcar a data. É pra isso que a gente veio aqui, Aline, pra ele marcar a data do programa. Mas quem marca a data é dentista. Dia 29 de fevereiro. Ano que vem é bissexto. Não, fala assim. Não é, é ímpar ano que vem. Dia 1º de abril, então. 1º de abril. Não, eu Aline quer maio e ele quer dezembro. Tá, mediante toda essa pressão, eu vou falar ao vivo aqui na rádio que nós vamos casar no segundo domingo do mês de março do ano que vem. Olha! Alguém pega um calendário e vê que dia. Aí, ó, olha lá, olha a cara do sogrão. O sogrão vai pagar a conta. Sogrão. Tem que ter algum motivo, cara. Segundo domingo, por quê? Não, eu tô entrando aqui, ó. Ele tá falando aqui. Mas março é muito perto. Não, não começa. Cara, olha só, é no segundo domingo. Março, vai pra dezembro. Março. De março de 2011. Não, ele não falou o ano. É dia 13. É dia 13 de março. É volta às aulas? Não tem problema nenhum. Não, mas para aí um pouquinho. Por que quer casar domingo, tia? Mas domingo, tem casamento domingo, Aline, claro. O cara escolheu a Aline, o cara escolheu. Tem casamento todo dia, né, cara? A mulher nunca tá satisfeita, cara! Porra! Vai ser no domingo, dia 13! O cara acaba de marcar. Vai casar sim! Fica discutindo o dia, o cara pede, cara, a mulher... Ah, tem que ser no dia 12! Vai casar dia 13, já vai Aline. Casar, né, pô? É. Pô! O cara já tá se matando, já! Isso. O rapaz tá suando, ele tá tremendo. Já não era o que ele queria. Eu caso dia 13. Boa! Se quiser ir lá, aparece. E o primeiro presente de casamento, quem dá o Pretinho Básico, a Aline vai ganhar uma mochila com o kit completíssimo da Atlântida e ainda um celular da telefonia essa Big. Mochila tá recheada, mas o Samsung J700 desbloqueado rosa. Esse celular tem câmera de 1.3 megapixels. Vai noivo. MP3 player, rádio FM pra ficar ligado no Pretinho. Tem o chip. Tá, pra sair falando, Aline, esse é teu primeiro presente de casamento ofertado aqui pela galera do Pretinho. E do a Big? Gente, da telefonia do Big, bem lembrado, Marcos. Piangers. Infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um programa que o Pretinho Básico fez ao vivo na casa do ouvinte aqui. Mês que vem, em setembro, estaremos de novo fazendo o Pretinho Básico ao vivo na casa do ouvinte, é com patrocínio da telefonia Big. Fique esperto pra participar esperto. E mês que vem receber essa tigrada aqui na sua casa. É isso aí, Maurício Manão. Gostou da casa aí, guri? Muito pequenininha, né? Essa casa é do cachorro, muito legal. Eu tenho o Husky Siberiano, que tem uma casa parecida com essa. E essa comida toda aí, parece ração de cachorro. Que isso, guri? E agora o Cid Moreira vai encerrar o nosso programa deixando uma mensagem para os noivos. Cid. Boa noite. Ah, hoje são somos diferentes. Por favor, Cid. Cid, eles vão casar, Cid. Eles vão casar. No segundo Isso domingo é de março. Né? É dedicado a eles, é fantástico. Aline, você está bem? Sim, muito bem. Você tem alguma tia aqui hoje? Olha aí, ó, o velho tarado. Eu não tenho que o velho tarado, não. Opa, desculpa. Senhor. Ah, eu gostaria de fazer uma festinha na casa. Não tem um quarto sobrando. Ah, eu acho que tem um monte de candidatas aqui. Olha aí, eu gostaria. Aí, Zumira disse que não pode hoje à noite. Eu estou livre. Aonde é que eu salmos, Potter? Ali. Velho não enxerga mais. A mulher possui mais glândulas sudoríparas para o homem. E os odores produzidos por um e outro diferem. O que indica que elas atuam como sinais sexuais entre parceiros amorosos. De fato... Recente saúde, pesquisas revelaram que tendo os olhos vendados, os homens. A vagina é um tubo. Muito obrigado pela sua audiência. O Pretinho Básico vai ficando por aqui. Isso. Aline, muito obrigado por nos receber aqui na tua casa, Aline. Eu que agradeço muito. Aline Sokolovski. Errei, né? No final, né? Não, foi quase. Aline Sokolovski. Tinha, né, Maurício? Recebeu tinha, o Pretinho Básico na promoção da telefonia do vídeo. Até segunda. Tchau. Alegria.